Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Milagres em todo lugar. Não há palavra capaz de dizer quanto eu me sinto em paz perante Deus e a morte. Escuto e vejo Deus em todos os objetos, embora de Deus mesmo eu não entenda nem um pouquinho. Ora, quem acha que um milagre é alguma coisa demais? Por mim, de nada sei que não sejam milagres. Cada momento de luz ou de treva é para mim um milagre. Milagre cada polegada cúbica de espaço. Cada metro quadrado de superfície da Terra está cheio de milagres. E cada pedaço do seu interior está apinhado deles. O mar é para mim um milagre sem fim. Os peixes nadando, as pedras, o movimento das ondas, os navios que vão com homens dentro. Walt Whitman, autor desses versos, confessa que não entende Deus, mas o sente profundamente nas coisas da vida. Neste poema intitulado Milagres, ele vai descrevendo detalhada e apaixonadamente tudo que lhe mostra com clareza a presença desses milagres. Por vezes são coisas tão simples, como sentar à mesa e fazer uma refeição com sua mãe, ou sentar debaixo de uma árvore com alguém que ama, ou ainda, observar os animais se alimentando no campo. O poema é uma descrição de dezenas de imagens, situações e fatos que ele considera como milagres. Uma narração arrebatadora de alguém que consegue, simplesmente, perceber as belezas da vida. Um encontro de uma alma com a riqueza do singelo. Contemplação elevada do que para muitos já passa despercebido sem ser notado. Onde foi parar nossa sensibilidade para essas coisas? Onde foi parar nosso encantamento com a vida? Por que não enxergamos mais os milagres que cintilam no véu da noite e que são cores sob o astro rei do dia? Uma série de anúncios de televisão mostrou algo muito interessante. Em um deles, mostrava muitas pessoas fechadas num escritório trabalhando. Uma delas então começa a ir de sala em sala, dizendo algo como "Venham ver, é incrível!" A notícia se espalhou e todos começaram a sair correndo de seus postos de trabalho para irem em direção a uma grande janela que havia no prédio. Quando finalmente todos chegaram lá, estavam anestesiados e encantados com a imagem. Era um pôr do sol. E diziam: "Nossa, um pôr do sol, que lindo! Inacreditável!" Possivelmente, há tanto tempo não viam o sol se pôr que haviam esquecido quanto era belo. Acostumamos com muitas coisas e deixamos de perceber o quanto são grandiosas. Acostumamos-nos com as pessoas e esquecemos de dizer o quanto são importantes para nós. Acostumamos com tudo que temos e nem temos mais tempo de agradecer. Precisamos voltar a nos surpreender com a vida, com as pessoas, conosco mesmo. Quantos milagres acontecendo neste exato instante? Quanto mais pudermos identificá-los e senti-los, mais próximos poderemos estar deste estado d'alma que pode afirmar: não há palavra capaz de dizer quanto eu me sinto em paz perante Deus e a morte. Ora, quem acha que um milagre é alguma coisa demais? Por mim, de nada sei que não sejam milagres. assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.